Os tesouros desta terra não se pode comparar com as riquezas lá do céu, onde eu vou morar. As belezas das campinas e a beleza de uma flor não se pode comparar com meu Senhor. Os tesouros desta terra não se pode comparar com as riquezas lá do céu, onde eu vou morar. As belezas das campinas e a beleza de uma flor não se pode comparar, meu Senhor. Hoje eu vejo em parte, em parte eu vejo, mas aumento meu desejo de viver e fico esperando o momento certo pra bem de perto ver o meu Deus. A coroa de um rei daqui não se pode comparar na minha testa, o nome de Deus para sempre vou levar. E na Nova Jerusalém, pelas portas vou entrar. Por isso não existe nada igual. Verei de perto o rosto de Jesus. Hoje eu vejo em parte eu vejo, mas aumento meu desejo de viver e fico esperando o momento certo pra bem de perto ver o meu Deus. A coroa de um rei daqui não se pode comparar. Atesto o nome de Deus, para sempre vou levar. E na Nova Jerusalém, pelas portas vou entrar. Por isso não existe nada igual. Verei a lâmpada de Deus para sempre. Olhar a sua luz, verei de perto o rosto de Jesus. Hoje eu vejo em parte eu vejo, mas aumento meu desejo de viver e vivo esperando o momento certo pra ver.